Barcelona 259, decolar 232, décimo controle 119, décimo 8. 198, boa noite, 6259. Boa noite, Xené 6259, decolar com 1600 na Dial. Boa noite, Xené 6259, contato radar, vou para o nível 360, saída Dial. 360 Dial, 6259. Boa noite, Papão Rio, Juliette, Vitor Charlie. Contato radar através da Posta Coral, mantenha o 090 na proa de Mari. Para a chegada da Mari, chame no ideal desse lado. Boa noite, Charlie, Mike, Papá, aciona identificação, vou ir na proa de TAP, desça para o nível 050. Proa de TAP, descendo para o 050, Charlie, Mike, Papá. 6259, vem na pro de Leda. 6259, autorizado Leda. Leda, 6259. Leda, Vitor Charlie, lista para 4 mil pés, ajuste na 0 na 4. Mike Papá, autorizado o final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajustão 0-4, informe no localizador. Fala 2000, autorizado o final do procedimento, e 1-0-4, reportará no localizador. 1-0, vento no meio 0 grau, 079. Chame 6259, chame Recife 1251. 1251, né? 259, boa noite. Boa noite. Romeu Julieta, sou Charlie, vetoração para o localizador. Foi com o 045, desça para 2000 pés com ajuste na 094. Afirmo, 2000 pés. Se possível, mantenha a velocidade até Duna. Confirme para a torre. Sim, 3297, livre decolagem. Três oito nove sete, decolada 47, chama controle 119, small 8. Controle 198 para 3897. Controle está 3897. Três oito nove sete. Boa noite, contato radar, ficou para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, para 3897. Gol 1168, acione identificação, chegada Mari, desce para o nível 050. Treino aproximação, gol 1168, mantém a chegada. passando o localizador, o papapapá, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, completa final, torre 1895, seu motor. 1895, uma boa noite. Papá, um beijo, Juliette, Vitor Charlie, nessa proxa, autorizado o localizador, informe e estabilizado. Torre Salvador, muito boa noite, papapapá, Charlie Mike Papá, passou Duna, estabilizado no ILS. Mais papá, poderia confirmar pouso 1-0? Pouso 1-0, por gentileza, sério mais papá. Sente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 08 noites. Livre pouso, pistão 1-0, sério mais papá. Gol 1866, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Avião 95, acione identificação, chegada Bonf, desça para o nível 050. Um 3897, chame o centro Recife 1251 e alterna 1-3395. Gente, obrigado, até mais. Charlie Mike Papá, sala 54, poderia confirmar o passe, queira prosseguir? No loco, Juliette Vitor Charlie. Bom, Juliette Vitor Charlie, completa a final do procedimento, torre 118.95. Torre 118.95, muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. 3897, chame Recife 1251 e alterna 1-3395. Charlie. O ajuste altímetro no 094 tem livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 092. É, poderia prosseguir para 17, a partida para exército com a modificação de regra? Gente, me repassa uma cabeça externa para cancelamento do lançamento de exército, Charlie. Charlie, repassará. Doutor, o número 3897, controle Salvador. Estando completamente visual para modificar. Direto, Vitor Tchau. Direto, Vitor Tchau, plano de instrumento cancela de 5,6, curva à esquerda, efetua uma base pela direita e me reporta final 1,7. Reporta final 1,7, direto, Vitor Tchau. Para o controle? 3197, espera não no zero, pronto. Chame torre 1 no 8, essa é a frequência do APB. 1 no 8, nosso 3197, obrigado. Essa é a Jari. 866. Está reautorizado para 2000, ajuste no 04, informe no localizador, é o número 2 na aproximação. 2014, qual será? 2016. Dia 95, controle. Vai ter algum cheque hoje? Direto, Vitor Charles, sala 59, poderia confirmar o passe que irá prosseguir? Sim, cilindro direito, estacionar, vem com essa linha, vai até. Europa 083, Skok ID, clear, bomb arrival, down to flight level 060. Completa final, chame 2 em Salvador, 118.95, tem uma bosta. 2.95, tem mais. Então. Controle 199, decimal 8, tá 3.197, boa noite. Motor, boa noite, com 1.168, ILS, nós escuta. Boa noite, ajuste altímetro no 0 no 4, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 079. De pouso no 0, sem transmissões, ele vai travado no 1.8. Dado Leda. 360, direto Leda, tá 3197. Dado cruzamento da 1735, estacionar, frequência livre. Controle da 3197. Autoriza direto, Mótima. Aguarde coordenação, tá 3197. Aguardando, tá 3197. Autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, tá 3197, obrigada. O avião 95 está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2.000 pés o ajuste no 014, informe no localizador. Direto 866. Gol 1866, completa final, chame 2, Salvador, 118, decimal 95. Boa noite. Guardião 95, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000, ajuste 10114, informe no localizador. Para o localizador, responderei no ar. Boa noite, gol no 866, 2.000 SR, baixo travado. Gol no 866, ajuste altímetro 014, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1168, solo 05, livre direito, chama solo 121, décima 1. Direito, 1-1. Lagoa 1866, o vento 170 graus, 079, tem livre pouso, pista 10. Pois não, 10866. Tropa 083, you are clear, final Alaska to 2000 feet, report on localizer. Europa 03, confirm, unit 1013. Unit 1014. Solo 09, livre à direita, chama Solo 121, decimal 1. O Gol 971, na Lima, tem cabeceiro 10. Sete 1, não está autorizada a decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 059. Frequência 118.95. Valeu, obrigado, boa noite. Por Salvador. Salvador, o Arjão na Lúcia, na aproximação final, passando externo, bastante. Guardião 95, ajuste no 0, 1 no 4, continua aproximação e aguarda a pista livre. Okay. Gol lá 71, na decola 211, no último controle, 119, décima 8. 198, boa noite, obrigado. O Guardião 95, está autorizado o pouso, pista 10, o vento no 70 graus, 059. Livre pouso pro Guardião 95. Gol 971, contato radar de colagem, suba para o nível 360, perfil da saída da El. Perfil da El, pode voar da El? Saída gol no 971. 71. O gol 9099, a linha e mantém cabeceira 10. De 195, sala 104, poderia confirmar a parte militar? O Guardião 95, ingressa a Alfa e me reporta na Delta para cruzamento da 10028. Tropa 083, complete final, contact tower 118.95, have a nice day. 11895, confirm. Of course, so 118.95. 11895, bye. Salvador Tower, good evening, Europa 083, establish on the ILS 910. Canapos 83, Canate 1014, standby to land. Continua approach, Europa 083. Fogão 099, sou autorizado, decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 079. com a aeronave na final ou guardiola 5. 705, mantenha a posição. Aeronave 83, clear to land runway 10, wind 1, 80 degrees and 7 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Gol no 099, decolada 17, chama controle 119, decimal 8. 198, querido, obrigado, então, boa noite. Controle, uma boa noite, é o gol 1099 de coluna, se escuta, perfil da El. Boa noite, gol 1099, contato radar decolar, a gente volta para o nível 360, saída da El. 360 da El, gol 1099. Pode vá, ótima, o gol 971. Coordenando agora com Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95, tambor voo, gol 971. 251-3325-971. 3395, acertado. 95. Voo 1099, para ele voar na Projeta El, Oleda? Oleda, gol 1099. Oleda, obrigado. Guardião 95, se autorizar o cruzamento da pista 1028, ao estacionar a parte militar, frequência livre. Era para 83, contact the ground, 1-1, small 9. 1-9, right? 1-1, small 1, Europa. 1-2-1-1. 0099, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133-95. Germantilo 25, 133-95, obrigado, tenha uma boa noite. A 3662, acionando identificação, chegada a Mari, isso para o nível 050. Controle Itapista, 3662. 662, estão autorizados ao final do procedimento, desça para 2000 pés, com ajustão 094, informe o localizador. 2014, comandante localizador, está 3662. Para 3858, identifique, foi na prova de TAP, entra para o 050. Após o estado dessa via para 2000 pés, o Kennedy.